Bom dia. Bom Boa dia, noite. pessoal. Olá, meus caros. Tudo bem? Está sim, Tudo bem? senhor. Estão todos mais gordos? Ainda Era não. essa a pergunta que eu ia fazer, exatamente a mesma pergunta. Ainda Pá, não. inchado estou agora. Vamos lá ver se isto passa. Não, eu pessoalmente eu não gosto muito de Natal, eu guardo mais para o ano novo. Que é para se Aí, não for. gostas de Natal, mas gostas de comer, que eu sei. Sim, gosto de enfardar, ainda mais se for à borla, fantástico. Havendo de comer, come-se. Sim. Esse Encheram, cara. comeram o bacalhau na consoada. O belo Por bacalhau. Ou não foi acaso bacalhau? comi, mas não foi o tradicional. Acho que já ninguém come o tradicional. Eu Simplesmente é comi. bacalhau com cenas. Não, eu comi. O Cozido, tradicional. couves e por aí fora. Simplesmente emparelhei com uma garrafa de tinto. Pronto. Era o que É, havia. foi uma é consoada que se diz. Não sei Sim. se. Ok, consoada. Estava. Estava a ser Possivelmente podia gemada. estar. Não podia estar a adicionar tipo uma palavra da Páscoa e estamos no Natal. Não é o nascimento de Cristo, não é a morte. Mas sendo. Ok, fizeste uma consoada tradicional. Acho que qualquer português Sim. ficaria orgulhoso dessa consoada. Sim, E especialmente tendo em o teu conta que a bacalhau foi garrafa como, era litro certo? e meio. Ah, força, força. Caso não tenham ouvido o Parkinson, era uma garrafa de litro e meio. Sim, era uma Não era magno. 65. Jesus. Uma garrafa de litro Valente. e meio. Não era uma embalagem de água caramulo. Não, quanto muito podia ser um pacote de vinho tempero, mas não. Também. Quem nunca? Mas sim, falem do vosso bacalhau. Como é que foi o teu bacalhau, Sérgio? Pá, o meu bacalhau era bacalhau espiritual. Basicamente é o bacalhau com uma cenourinha lá ralada dentro, bechamel, tudo misturado, um pão para dar assim mais, para que ficar um bocadinho mais grosso, depois vai gratinar com um bocadinho de queijo por cima. É assim, é uma coisa muito simples de fazer Um e bacalhau que comes nem parece bacalhau na mesma. bacalhau. Pois. É bacalhau do século XXI. Pode ser peixe caracol. Peixe caracol. Não era uns anos de Pingo Doce que andava a vender o bacalhau à Brás e tinha peixe caracol. Ai, não me lembro dessa história. Não, eu só me lembro da Lembro-me lasanha da com carne de carne de cavalo. cavalo. Pronto, lá está. Lembro-me. Pronto, é o clássico agora. Mas o bacalhau à Brás também andou com um peixe esquisito lá dentro. É uma mistura de peixe. Desde É tudo frito. É tudo cru. está Tudo tudo cru. nada. Querem saber um fun fact Não. sobre o dia de Natal? Conta. Sim. Foi Claro. no dia de Natal que foi executado o ditador da Roménia, o Nicolae Ceausescu. Pronto, é só isso. Que é Foi a prenda espetacular. dele. Foi a prenda dele e foi a prenda que ele deu E a prenda aos romanos todos. dos romanos, exato. Sim. Acho que foi bem. Por acaso andei a ler qualquer coisa sobre esse ditador há não muito tempo. Acho que a Pronto. mulher não queria ser executada, uma coisa qualquer. Foram os dois, não foi? Marido Foram os dois para o e mulher. caralho, foram. Yeah. E bem, E e bem. foi a última execução do país. Foi os Sim, ditadores. atenção, até à data de hoje. Sim, sempre até hoje. Daqui para a frente logo se vê. Exatamente. Mas Mas acho que sim. sim, acho que tinha de partilhar esta informação porque é uma efeméride engraçada que se pode não, que realmente se cola ao Natal. Foi um presente para os Ah, sem romanos. dúvida. Depois de tantos Hermenos, né? anos. Sim, Romanos. Depois de tantos anos a levar com aquela personagem, acho que foi bom. Sim. É bem. A menos que eles fizessem como com os norte-coreanos, fiquem todos a chorar. Não. Acho que Chorar a não. brincar. A coisa não dá para tanto. Chorar a brincar, exato. Os Atenção, nós temos norte-coreanos. ilusões. Aqui estou aqui com um problema de suporte. A ver se consigo controlar isto, mas Não há problemas. fica assim. Está ótimo. Vocês acham que os norte-coreanos são NPCs? Para quem não sabe, NPCs são São, é o chamado computador dos jogos. quem controla tudo é ali o É o player claramente. one. É É o o player player one. one. É o único que Exato. joga. Ele tem uma Xbox, não é? Pelo menos havia essa Havia teoria essa, havia. em que a única Xbox da Coreia do Norte era do Kim. Yeah. Havia um meme já há muitos anos, quando se jogava no Halo 3. Havia um ponto, porque aquilo mostrava-te os pontos no mapa onde o pessoal estava ligado, e havia um ponto na Coreia do Norte. E o pessoal dizia que era ele. Lembras-te disso, Parkinson? Epá. Quando jogava já a LoL 3 multiplayer, aparecia-te os Estás a pontos no mapa. perguntar estás-me a perguntar se eu me lembro de alguma coisa? Epá, é possível que sim, mas sim, tenho uma vaga ideia Yeah. de ver isso. Aparecia o mapa mundo com os pontos Com os pontos do pessoal de ligados. localização do pessoal. Óbvio que nos Estados Unidos tinhas bué pontos e na Europa bué pontos, na África muito poucos pontos, na Pois Ásia o também Norte tinha tinhas um. alguns, bem que a Xbox não é muito nunca foi muito vendida lá, mas tinhas muitos pontos, mas depois na Coreia do Norte um ponto, É se quando bate. significasse isso o que significasse, né? Que internet é Era que eles engraçado. terão lá? Quer dizer, a China há de lhes dar internet, mas Podem ter uma para que... intranet, vá. Né? Depois pode ser uma internet e tipo, tem um cabo de fibra até à China e depois partilham tudo por rede local, uns com os outros. Então já dá para jogar CSGO em LAN, de certeza. Dá. Eles jogam Jogamos às CS2 vezes. na vida real, por isso não. Não, aquilo deve ser tranquilo. Foda-se. Por acaso, tirando lá partes parte não Desmilitarizadas. exatamente. Eles estão armados. É, o resto deve ser mais ou menos tranquilo. Yeah. Pelo menos podes andar a pé na rua, pouco movimento, é quase impossível seres atropelado. Pode andar a pé e Sim. descalço. Acho que também não tens outra opção. Não tens outra opção. Acho que se subires na categoria já ganhas um Ainda par não de sapatos desbloquearam ou. essa parte para a personagem de Sim. NPCs. Opa, mas olha que a Coreia do Norte, eu não sei, se calhar as operações deles não é na Coreia do Norte, mas tem das equipas de hackers mais conhecidas no mundo, são norte-coreanos. Pá, cheira-me que lá o senhor Kim Jong, o gajo deve gostar de hackers, porque deve estar Não, constantemente a tentar. pá, eu acompanho as criptos, como vocês sabem, e parte dos hacks, dos roubos de cripto, estão associados a um grupo chamado Lazarus, que é da Coreia do Norte. Opa, Portanto, basicamente é. dos grandes influxos de dinheiro da Coreia do Norte é cripto, é o cripto roubado. Oh, é assim, tudo o que seja divisa estrangeira, seja em que formato for, é o que lhes interessa, não é? Sim. Tudo o que Basicamente der já para fazem. fugir às sanções. Sim, bem, eles também faziam Pois. essa merda nos anos 90, tipo com o tráfico de droga, o caralho, para arranjar dólares e assim. Isto falando assim de forma rudimentar, mas eu tenho mais ou menos ideia disso. Ter lido qualquer coisa sobre isso. E por isso, lá está. É, simplesmente é desamardarem-se com o que há à mão para ir buscar dinheiro O que há? estrangeiro. Para Sim. poder manterem-se à Eu tona. não sei se já falei neste podcast no Darknet Histories, um podcast sobre hacking e afins, que eu recomendo a quem consiga ouvir inglês, que é tudo em inglês. Num dos episódios eles falam especificamente da Coreia do Norte, falam das condições. Há lá alguém que faz o seu testemunho. Eles têm coisas interessantes, como é o facto de haver eletricidade. Eles têm eletricidade, não deve ser em todos os lados, mas pronto, têm eletricidade nas casas, mas só lhes dão eletricidade tipo no dia em que o Kim faz anos, como uma prenda, Pois. ou dão em dias ao calhas e fazem uma coisa que é, por exemplo, dão-lhes eletricidade durante uma hora, depois desligam a corrente e vão à casa das pessoas ver que CDs é que eles têm dentro do gravador. Discursos. Aí, meu Deus. Esse testemunho que eu ouvi, pá, acho que foram 10 meses que eles demoraram a ver o Titanic. Primeiro Poxa. contacto que eles tiveram com o Ocidente foi o Titanic e demoraram um tempo absurdo para conseguirem ver o filme todo. É uma. O seu VHS era fixe, estava sempre mesmo, começava sempre no sítio certo. Sim, CD é mais complicado. O CD é mais complicado. Só está corrente. Ah, pronto, tem de ser engraçado. Aquilo pode ter alguma bateriazita ou uma memória qualquer, ainda a coisa funcione. E pode ficar guardado o último sítio onde aquilo parou. Isso funciona normalmente quando tens corrente ou quando desligas, não é? Tal. Ah, pois é, estou-me a Depois, esquecer pelo disso. menos porque me lembro dos DVDs, Eu vivo no era primeiro assim, mundo, esquece lá tu isso, eu não sei. desligavas, Pois, depois isso é coisa de tendo terceiro esses. mundo. Sistema. Já Epá, nem me lembro da última vez que faltou a luz. por acaso aqui em Volta e Meia tenho uma falha. E as pessoas irem à Acho rua e que perguntar: Você tem luz em casa? tem Ou é velas, Girali? tem uma vela que me arranja. É Girali? É Girali? É Girali? E toda a gente diz que é Girali. E o mais engraçado ainda, isto agora já que vamos pela falta de eletricidade, é no povoado onde nós, pronto, onde eu existo, haver sempre aquela dúvida de qual das partes da terriola é que está às É escuras que e qual está é que está sem iluminada, luz, porque havia se é essa da parte possibilidade. da cidade grande ou da parte da vila principal ao lado. Exato, porque metade podia estar às escuras e outra metade a funcionar. Sim, Pronto. depende da fase a que estás ligado. Sim, o que É que ainda em depois, certos. mesmo na própria casa, pá, pode chegar uma fase que não chega ao vizinho, tu tens luz e o vizinho não tem. Pode Epá, não acontecer seria o meu isso. caso, mas sim, no limite há essa Tens possibilidade, trifásico. sim. Mas mesmo tendo trifásico, pá, se a tua casa tiver toda monofásico, da casa está ligado só uma fase. Faltar essa fase, fica já Sim, bem. sim. Ah, sim. Mas isso alguma coisa faz, uma puxada de uma das outras duas. Ah, sim. Ou Armada então em esperas que a luz eletricista. volte. Também pode ser. Por Um acaso, olho. falando, pá, já que enverdámos na parte da falta de eletricidade, vocês lembram-se do Leslie? Sim. Ficaram muito Ali. tempo sem eletricidade? Não, porque já havia prevenção. Ok, boa. Basicamente porque em 2003 houve uma ventania não tão forte, mas para a qual ninguém estava preparado, e aí sim, estivemos para aí dia e meio, 2 dias sem eletricidade. Mas pronto, as autoridades compreenderam bem que estavam um bocado descalças e basicamente colocaram um gerador de serviço que durante o Leslie entrou em serviço, aquilo que estava destinado, e tipo, ao fim de algumas horas já estavas no primeiro mundo outra vez. Por Brutal, isso, sim, fantástico. há evolução. Vamos bater Eu palmas às câmaras municipais deste país. tenho uma história para provar como sou estúpido no Leslie. Veio Leslie, voou tudo, voou lá umas telhas, uns Telhas barracões e o caralho. do caralho. E pá, eu no outro dia a seguir tinha luz. E olha, brutal, não está ninguém com luz e eu tenho luz. Entretanto, passou umas horas e eu fiquei sem luz. Eu, pronto, ok. Agora também fiquei sem luz. E passei para aí 2 dias sem luz, ou 3 dias sem luz. Até que o meu pai, pá, tinha um gerador e eu disse, já agora, liga aqui o gerador se achar agora que eu estou sem luz. O meu pai ligou o gerador, foi ligar o fio à ficha para ter luz em casa, e depois chegou ao quadro e depois ele juntou para cima e fiquei com E luz. viu que o quadro tinha disparado. Pois. Exato. E Foi fiquei cá para aí uma 3 dias coisa se sem passou. luz porque sou um bacalhau. Só porque sim. Mas Portanto, não sei se tu do mereceste buraco ficar durante sem 2 dias. luz. Eu fiquei sem luz, sim. Acho que foi por opção. Não foi por. Epá, simplesmente assumi que, como não fiquei sem luz à noite, quando houve a ventania toda, o quadro não ia disparar durante o dia, como é evidente. E pronto, foi o que aconteceu. Sou um Não, bacalhau. lá está, não questionaste. Não questionei, sim. Exatamente, há que questionar tudo. Pois, eu quando fui a Leslie ia ver um concerto. Ia. Pois E dias. eu para mim ia. Pois foi. Só que o comboio passou, nunca mais o apanhaste. Pois não. Esquece lá isso. Ah, diz que foi uma ventania, não sei o quê, mas vamos ver, não vamos, vamos. Mas pois. Mas não, Eu não chegámos a isso. no dia do Leslie fui a. Como é que se chama? O Zoológico de Montemor. Vocês já foram ao Zoológico de Montemor? Nunca O fui. Europaradise? Eu era Where? paradise. Exatamente. Epá, Pá, há eu muito diria. tempo, Há tipo muito muito tempo. tempo, há mais de 20 anos. Ok, eu diria que vocês É deviam culpado. ir, porque aquilo não é a melhor coisa do mundo. Há zoológicos mais bem cuidados, mas até está composto. E pá, é uma pena termos aquilo lá ao pé de casa e ninguém usar. Tem que vir o pessoal de Pois. longe para ver. E volta e meia, se gostam dos zoológicos, pá, fazemos aqui um apelo aos nossos ouvintes, vão ajudar o Zoológico de Montemor a pagar as contas. Mas eu estava a dizer, no dia do Leslie fui de manhã, ou de manhã não, durante a tarde ao Zoológico, e passado 2 dias fui daquelas pessoas que foi à câmara ver o que é que a câmara se suportava. E estava lá o homem do zoológico a dizer: Oh, amigo, olha, você foi o último cliente, vai fechar, já não volta, está tudo no chão. Jesus. Por acaso voltou a abrir, Pois mas o homem. pelo que sei, eles aquilo é por gosto, porque eles pouco lucro têm, Sim. é quase o bolso deles para tratar dos animais que têm e eles é que andam lá a cuidar. Não sei se quantas pessoas são. São duas, não sei pelo que eu percebi. É o, é um, o é um homem, casal, né? Já, é o homem e a ex-mulher. Ex-mulher. Pois, mas pelo que me disseram há pouco tempo é que é mesmo por gosto, porque eles é mesmo. Gostam de animais, sim. Gostam dos animais, cuidam dos animais e é do bolso deles, pouco lucro dá e a comida, pouco. Vão buscar pouca comida às afluência que macros têm. E assim. Pouca afluência que têm é para pagar a comida, para pagar alguma comida para os animais. Yeah. Mas sei pá, que mas tem alguns vale a pena, animais pá. interessantes. Sim. Se tiverem a oportunidade, vão lá, que aquilo é... pá, lá está, não é o melhor zoo do mundo, tem muito mato. É um zoológico dentro de um pinhal. Ele é um pinhal, por acaso tem lá animais. No monte. No monte, sim. Ah, e aquilo é mesmo no monte, aquilo para subir lá, para dar a volta àquilo é preciso tração às quatro. Ainda está, é um Pois. bocado para o íngreme. Pois, lá está. Mas é um Eu acho passeio que a giro. localização é que estraga tudo. É na torre. Na torre, exatamente. Literalmente. Literalmente na torre, pois. Depois vai até lá abaixo da autoestrada e depois tens que voltar a subir para a torre. Depois voltar a subir para a torre, pois não deve ser fácil. É isso. Então, Ainda e sobre trazeram Natal. algum. Ainda sobre o Natal, sim. Sim. Vocês receberam presentes? Subi. É normal, normal. Pronto, eu dei Os normais. presentes. Ok. Eu dei um Que tipo de presente e presentes? dei um presente muito especial e inusitado. E dentro destes três, eu quero saber qual é que vocês acham que eu dei às pessoas. As Ok. opções são. Basicamente, destas três opções, uma delas é verdadeira que eu ofereci a alguém. As outras duas são aldrabice. E eu quero saber qual é que vocês acham que eu dei. As opções são 6 litros de leite, 5 litros de azeite ou 20 litros de gasolina 98. O azeite é de que marca? É do mais básico. Mais Mas é básico. de. Mas é de. Foda-se. Fui buscar lá Ai. Um Foste um lagarto. lagar? Um Fui. lagar. Ok. Tem a gasolina da BP? A gasolina é 98, mas não é de marca branca. Pode ser da Repsol, pode ser da BP, pode ser da Cepsa. E E o os 20 leite? litros É da Terra Nostra? o leite é dos Açores. É dos Açores. É dos Açores. Então, eu diria que não. Leite não foi. Não ias comprar leite mais caro. Podia. Portanto, Com rodinha e tudo. entre o azeite e a gasolina. Mas para ser Eu fico. gasolina 98, não há nada que gaste de gasolina 98, o gajo vai sempre para mais barato. Tá bem, mas Para o azeite. tudo queima a 98. Pá, tudo queimar 98, mas compras mais Simplesmente tu é que barato. não compras 98. Claro. Não é? Por acaso costumo pôr 98. Quando tenho os vales do Pingo Doce para encher o depósito, meto 98. Da BP? Epá. Da BP. Foda-se. Que é baratinha. Mas O também o carro faz mais quilómetros. meu Ok. carro é gasolina e o homem disse-me especificamente para não meter 98, que só ia fazer mal. E eu, pronto, ok. Mais barato 95 e tudo. Nem quer saber a razão. Nunca levou 98. Pois. Deste azeite. Azeite do Lugar Mourão. Ou foi E tu vendinha? sangás? Eu acho que foi a gasolina. Ganhaste um prato de tremoços. Foi a Quem gasolina. eu? Sim. Tiveste 20 litros de gasolina 98 a quem? Não interessa. Posso ter lá dado ao pinhal. Ah, não vi nada arder. Foi Nem vi. longe. Já para evitar isso. Pronto. Pronto, foi só isso. Era alguém que tinha um Ferrari e ficou a pé. Para dar 98. Não ter pedido 95 octanas. Era o que havia àquela hora, não dava para Era o que mais. havia depois. Exatamente. E ao preço a que foi comprado, ainda melhor. Pronto. Então ficas-me a ver um prato de termoços. Fico, sim, Eu estou senhor. todo numa sapateira. Pronto, mas eu, basicamente, eu ofereço os termossos que passaram do prazo e estão lá no inventário, encostados a um canto. Pá, não seja por isso. Ah, se Vocês passarem ao Gonçalo. juntam, um leva a Fora do sapateira, prazo. outro leva os termoços e eu levo o vinho pacote. Ok. Está feito. Está fechado. Essa merda. Um jantar de requinte, caralho. Está feito uma passagem de ano aí cheia. Como é que vai ser a passagem de ano? Tem planos? Tenho. Vai ser ver o fogo de artifício e dormir e comer. Bebeu uma garrafa de tinto. Está feito. Pronto. Mais um e vais ficar antes ou depois da meia-noite? Sim. Sim. Portanto, como é que se chama? É quântico, sim. É quase. É quântico. Mas agora vamos aqui a um momento especial para um ouvinte muito especial que gosta, que o próprio nos disse que gosta de nos ouvir e que foi uma passagem de ano que se passou em casa dele e basicamente o jantar era leitão, mas eu não cheguei a horas do leitão e o meu jantar de ano novo foi uma garrafa de whisky. Pronto, ok. É só para mencionar. Foi fantástico. Quer dizer que foi uma passagem de ano feliz. Foi, sim, senhor. Andei a fugir de talibãs e por aí afora. Quem nunca? Quem nunca? Tem alguma recordação de uma passagem de ano em que tenha exagerado e não se lembra de nada ou alguma coisa assim do Epá, género? não me lembro. Não, não me lembro disso. Epá, alguém que tenha contado as figuras que andaste a fazer. Por acaso, acho que nunca tive nenhuma passagem de ano assim muito, Destrutiva. muito destrutiva, sim. É a tradição de ir à Figueira. Nunca fui muito, muito nessa tradição, mas houve um ano ou outro que lá me convenceram. Ver o fogo de artifício. Por acaso não apanhei aquele ano que andaram a fugir à frente do fogo de artifício. É pena. Ah, Para eu ter estava sido isso giro. não foi no São João. Acho que foi. Foi. Acho que foi São João, pronto, ok. Pois, agora fiquei um bocadinho na dúvida. Não sei se é ou não. É possível. É possível, é possível. Acho que foi na Figueira. Sim. Podia voltar a acontecer, sim. E tu, Sam Gás, tens alguma passagem de ano mais destrutiva? Pá, tenho uma recente. Então. E foi por causa de umas cenas que apagou-se demais e fui para a cama às 2 da manhã, mas pelo menos ainda vi o fogo de artifício. Tu estavas lá. Comeu-se uns bolos e umas cenas e pronto, Ok. e ficámos por Pronto. ali. Sim. Fomos para a cama, Não deu. fui dormir cedo, dormi cedinho para a cama, tínhamos lá ficado numa casa. Isso foi, pá, há uns 7 anos, digo eu. Epá, isso foi no Moinho Novo. Não Não, foi? não, Não? não, não. Não, foi na Praia da Tocha. Ok, falar numa casa. Ok. Um Moinho Novo, passámos lá o ano. Também tivemos uma Passámos lá passagem de ano no dois. Moinho Passámos de cedo. Novo. Moinho Novo é uma aldeia, para aí com 5 casas, nenhuma delas habitável, Não é uma aldeia, mas se calhar é um lugar. Lugar. Um lugar, pronto. Nenhuma delas tem habitantes permanentes, mas já lá passamos o ano e foi bastante giro. É tipo o piódão. Podes gritar. No pior, não deve ter mais coisas para fazer, com certeza. Temos que convidar o Tony a vir cá um dia contar-nos as histórias do Moinho Novo. Outra passagem de ano que eu me estou a recordar neste momento foi na Póvoa, na Vela da Póvoa, em que umas bestas quaisquer, que eu não sei se vocês faziam parte, mas se não faziam, não faz mal. Eram pessoas umas Provável. bestas, eu incluindo, andavam a cortar os foguetes ao meio Não, não, não. e andavam a mandar foguetes. Ia vê-los a rodar, não é? Ia vê-los a rodar, sim. Pá, Não, por acaso lindo. não fazia parte. Não. E mesmo se estivesse lá, não me ia lá meter, porque eu muito respeitinho à pirotecnia. Pois é, Gosto de ter os dedos fica todos nas mãos. exatamente. Um bocadinho por aí. Agora olhando para trás, é giro, sim senhor. Bem apanhado, mas já estou como tu, também fica assim a ver um bocadinho longe. A Ver a ver a coisa. tropa passar. Alguém foi mijar encostado a um arbusto e caiu para dentro do arbusto. Não sei quem. Isso tenho ideia, mas isso foi uma passagem de ano. Eu acho Se que foi calhar foi. uma passagem de ano, sim. Se calhar foi. Há sempre um. Toda a gente conhece alguém que já fez isso. E foi umas belas passagens. Já passei o ano com vocês algumas vezes. Agora que penso nisso. Sim, então, normal. Agora são mais aquelas passagens de ano caseiras. Podes comer e beber à vontade e vais para a cama a hora que queres e não Isso deixas é ir peso. sinal. Estamos a ficar velhos, não é verdade? É, É mas isso é sinal de passagem do velhice. tempo. Sim, Sim. basicamente é. Mas é Vocês aceitar. Já se sentem adultos? Não. Depende. Não. Pá, não, sinceramente não. Mas Quando vem. quando Apesar tinham de ter. 20 anos e olhavam para um gajo de 30, diziam que ele era adulto. Aquele Senão. gajo já tem, já sabe o que é que anda a fazer da vida. Mas Não, não a sabe. cena é essa. Um gajo chega aos 30 e meios e pensa assim, o que é que anda a fazer da vida, caralho? Mas pronto, se calhar até já sou adulto. Não Na sei. mesma. Mas acho Tu, que isso vai Parkinson, ser. também Vai, não, não te sentes adulto? isso fica Epá, para as vai ser mulheres, recorrente. para elas cuidarem de nós. Porque basicamente um gajo vai sempre alterando a perspectiva e vai vendo as merdas de outra forma e com o distanciamento. Lá está, há sempre outros pontos de vista para ver as coisas, mas sinto-me adulto quando vêm as putas das cartas a dizer: Excelentíssimo senhor, pague-nos esta merda. E eu, pô, caralho, Pois. foda-se. Tirando isso, não E há assim para grande diferença. eu pá, lá está. Eu também já não tenho desculpas para não dizer que sou adulto, portanto, também não sou. O sentimento de adulto, não sei a partir de que momento é que dizes que já és adulto, deixas de dizer, mas é um bocado como vocês estão a dizer. É estar sempre a pensar, caralho, eu ando para aqui a fazer, mas vamos sendo adultos. Sim. Não há, ou seja, não ficas de adulto um dia para o outro, vais sendo, vais Mas ficando. sim, acho que é um E bocado por depois aí. Ou não é sendo, outra. atenção. Ou não sendo, sim. Sim, porque há pessoal que simplesmente não vai evoluindo, mas isso pronto, lá está. É uma questão de ir aprendendo qualquer coisa todos os dias. Há pessoal que vá, há pessoal que basicamente é um bocadinho mais NPC. Eu olho para eles e foda-se, este é NPC, claramente. Andar aqui para ver os outros passar. Mas pronto, quem sou eu para estar a julgar os outros? Cada um faz o que quiser. Como Vai lá para eles. aquela no outro dia, estava a lembrar de uma cena que eu li que era um meme ou qualquer merda. Se achas que não vives numa realidade virtual, pensa lá se já uma vez viste os teus vizinhos entrarem com compras em casa. Eu não, E porque eles estão todos mortos. eu tenho vizinhos de um lado, do outro e à frente. E eu nunca os vi entrar com compras em casa. Mas pronto. Onde é que tu trazes as tuas compras? Não é na mala do carro? Pá, Tiveres repara, numa garagem? apesar de nós termos todos garagem, são tudo pessoas que deixam os carros na rua como eu. Tenho um carro na garagem, tenho outro na rua. E o meu carro, normalmente, quando eu faço as compras, está ali fora. E eu passo, saio do carro, compras na mão. Pode Mas calhar pronto, isso sempre em dias de era só. chuva. Não, não, eu agora quero Pois. explorar essa situação. Pode ser sempre dias de chuva, tu vais andar com as compras à chuva. Bom, então estás Não no vais. Matrix. Mas pronto, imagina que levas pão assim, o pão que ainda vai quente, acabado de sair do forno. Aquela merda vai apanhar chuva, vai ficar todo empapado. Não queres isso. É Pá, normal que. podemos fazer Acho que. uma pergunta ao nosso público. Caro público, alguma vez viu um vizinho a chegar com compras a casa? Estamos aqui à espera. 50-50. Não é possível que sim. Não existe, sim. Acho que não. Acho que é. Não, diz que é possível que sim, é porque não. Ou é Porque possível que não, sim, ou pois. não. Bem, É assim. podemos avançar. O que é que vocês acham em Não, relação não, a essas não. Não, eu afirmações quero parvas? voltar ainda. A questão é, se tu trabalhares num espaço de comércio, no supermercado, e vires lá os teus vizinhos, automaticamente já os viste a passar com as compras. Mas não em casa. Pronto. Não chegar a casa. Mas não em casa. Acho que Pode ser o um problema é processo. isso. Porque o Matrix está-te a preencher as coisas ao teu redor. Se estás num Está sítio onde a fazes preencher a tua compras. simulação, não a simulação Exatamente. deles. Até isso fores dono da mercearia, pronto, uma cena mais pequena. O dono do supermercado. Continuas a estar a preencher a tua simulação à volta. As velhas que iam comprar pão não eram sempre as mesmas. Pronto, era a simulação. Tipo, era sempre as mesmas velhas. Ok. Sempre o Não mesmo estou convencido. NPCs. Não, não estou convencido. Manter a rotina para me manter calmo, para eu não questionar nada, não é? Epá, mas Vai ver. em vizinhos sim, mas por exemplo, quando vais à casa de um amigo, já viste o amigo a chegar com compras. Deixa que compre, sim. Mas lá está, Mas aí está a porque preencher tens a tua. interação com eles, Está a ok. preencher a tua. Não sei, é A uma tua questão estúpida, realidade. mas dá que pensar. Então. Não dá que pensar, não é? Epá, dá, porque é possível que o Teorias da nosso conspiração. cérebro. Não é possível que o nosso cérebro simplesmente descarte a cena. Mas é É interessante. uma cena Estarmos todos a que pensar que. não é interessante. Não serve para nada para... Depende, se for uma pessoa atraente e com pouca roupa a levar as compras, vocês já se vão lembrar. Ah, pois. Opa, ou então se eu comprar uma embalagem de dildos, vais olhar hoje. Comprar uma embalagem de dildos. Ok. Agora, mas também quem é que vai comprar dildos? Um litro assim, de leite. Só porque sim. Ninguém se lembra. Não. Pois, não sei. Mas está bem. Bem apanhado. Ainda em relação às idades, voltando um bocadinho atrás, outra coisa que é engraçada e que eu acho que pá, vamos todos chegar a velhos e vamos eventualmente chegar a essa conclusão. Eu já falei com velhos e eles confirmam-me. É que tu vais envelhecendo é isto e a tua percepção de idade... Não, a próstata não é próstata. Não. É mesmo que a tua percepção de idade vai ser sempre os 30 anos. Ou seja, tu chegaste aos 30, vamos assumir que estamos todos à volta dos 30... Vais ter 40 e vais pensar que ainda tens 30. Vais ter 50 e vais te sentir como 30 na mesma. Vais ter 60 pá, e não... a sensação vai ser mais ou menos esta. Ah, isso é bom. Isso é bom. É pá, mais ou menos. O velho com quem eu comentei isso, ele disse-me que pá, 100%, deu-me razão. Já tinha lido isto em outro sítio e questionei-o. Ele deu-me razão dando-me um exemplo, que é, ele sente-se mais ou menos com os 30, mas no outro dia... Na história dele, queria montar umas telhas no telhado, umas telhas de chapa, e pá, achou que conseguia fazê-lo sozinho, foi parar ao chão, porque tem 30 só na cabeça. Pois, eu às vezes, eu lembro-me, ainda aqui, um exemplo muito recente, eu lembro-me quando vivi para esta casa, já foi há 6 anos, que agarrei num destes sofás, onde estou sentado, acho que é o outro, que é mais pequeno que este onde eu estou sentado, agarrei-o, meti-o às costas e levei-o para o sótão. São dois vãos de escadas, sozinho. E tinha só menos 6 anos. Hoje, por acaso, comprei um sofá para lá para cima, muito mais leve que estes, e não consigo levar sozinho lá para cima. Pronto, é um bocado isso. É um bocado essa história do senhor dos 60 anos que ia do telhado. Um sofá muito, muito mais fraquinho do que este que está aqui, pá, e eu já não consegui, se calhar por causa das costas ou qualquer coisa, não quis estar logo sozinho para cima, tipo, pedir ajuda. Pronto. Acontece, se calhar é melhor pedir ajuda, se calhar é melhor com uma dor de costas o resto do mês, tinha parte das costas. Era um bocado. Ou então podes simplesmente trabalhar em função pública e já te habituaste à boa vida. Isto não, eu posso... não, é não, eu vou-te dar um exemplo, porque eu, num sítio, para descarregar 12 garrafas, 12 não, 24 garrafas de sumo, aquilo vem às embalagens, pack de 6, uma pessoa foi buscar uma paleta euro para levar essas 4. Pronto, função pública. E eu, bem, faz sentido, até às 5 ou 6, ou seja, depois ainda tens de fazer tempo. Cantanhede. A funcionar muito bem. Até é só essa pequena adenda. Se calhar queria só ficar com a paleta. Se não fosse buscar, não ficava com a paleta. Não sei. Entre 20 e 70. Pois ainda estão na idade de pá, estar a trabalhar. Um funcionário público com 70 anos não existe. Não, peço desculpa. Com 20 e o limite máximo da reforma, 60 e qualquer coisa. É bem. Então, e já que estamos no final do ano, qual é que é o sumário perfeito para os vossos anos? Para o vosso ano? Sumário do ano. Sumário do ano. Um ano político fantástico. Verdade. Muita diversão, muita comédia. Qual é que acham que foi o momento alto do ano? A nível pessoal e a nível geral? Pá, devias-me ter prevenido para essa pergunta, que isso não quer uma interseção. Lembrei-me agora. Pronto. Se aquele gajo não prepara nada. A nível nacional, eu acho que é a admissão do Costa. Vocês, pronto, ok. E a nível pessoal, alguma coisa que queiras partilhar connosco? Admissão do Costa. Saíste do armário este ano? Estava à espera. Não, ainda não. Isso é já ainda há muito tempo. Não, eu tinha uma aposta com alguém e ganhei. Um almoço. num restaurante da Mialhada. Leitão. Óbvio que é leitão. Não vou comer bacalhau à Mialhada. Conheço alguém que vai à Mialhada comer bacalhau. Essa pessoa pode ir para o caralho. Pronto. Mas fica já aqui. Fica já aqui. Estou todos os dias a comer o quê? Eu não como todos os dias leitão, cara. Come-se mais merdas aqui, cara. Não interessa. Não vou comer pizza. É a mesma coisa que vir já aos pornos e só comer escolhido. Exato. Também. Bacalhau cozido posso comer todos os dias, não me farta. Tens alguma coisa que queiras destacar, Sam? Eu por acaso ia falar disso da política. Achei que isto foi um bonsai do caraças. Este ano. Só este ano? Sim, pronto, este ano foi pior. Este ano. Sim. Eu acho que acordia como na Islândia, caralho, começam a. Vocês acham que vai chegar a esse ponto? Começarem a condenar o. Pois. Não, mas é assim, se o Ministério Público andou aí a levantar a poeira, se calhar eles começam a ter medo. Não sei. Vamos falar então, vamos dar então aqui numa de Daniel Oliveira e companhia. Estão a faltar o nome dos outros. Qual Daniel Oliveira? Vamos... Do que dizem os teus olhos ou o comunista? O comunista. Ah, esse. E vamos dar todo... em comentador político, então vamos comentar sim, a política. Sim, sim, sim. O que é? A quadratura do círculo, o irritações, o círculo do mal, o eixo do mal. É isso, eu por acaso gostava do sem moderação, mas os gajos venderam-se e fecharam-nos. Pronto, bem venderam-se feito. Venderam-se à SIC e depois feito. Acontece. Fossem hipsters. É como tudo. Sabes quem é que também fez parte do a certa altura do sem moderação? Foi um político. Não, era Costa. Não, o João Galamba. João Galamba. Ih, depois foi. Já não vi nessa altura, para ser honesto, só vi depois. Eu vi. Apanhei para os últimos 4 anos. O pessoal do canal que apanha aquela merda inteira no YouTube, acho eu, e eu apanhava lá. Porque eu não tenho televisão. Sem moderação, era muito fixe, até que o fechar. Mas, falando de política, eu não acho que as pessoas ainda estejam muito preocupadas a nível de se querer começar a manifestar. Só vemos mesmo os extremistas, Pessoal que faz barulho. Só que faz barulho, sim. Não são assim tantos. Não, mas fazem muito barulho. Fazem muito barulho, sim, senhor. Sim, senhor. Mas isso sempre assim foi. Se tu fores a ver imagens do pré aqui a ver cenas da altura, é um bocado o mesmo. Vá, talvez na altura com mais ação, porque o pessoal estava a experienciar uma coisa nova, que era a liberdade, não é? Mas tinhas facções de parte a parte que faziam muito barulho, mas lá está, tinhas a maioria silenciosa que queria a paz e sossego. E descanso. É. Vocês acham que isto pode chegar a uma espécie de guerra civil em que nós ficamos tão divididos? Porque as opiniões cada vez estão mais divididas. Nós não somos franceses, pá. Não partimos cenas, não queimamos carros. Não queimamos. E se isso não aconteceu no 25? Sim, se não aconteceu no 25 de novembro, não é depois que vai acontecer. Yeah. Há pelo menos um ouvinte nosso que deve celebrar o 25 de novembro. Pelo menos um. Pelo menos um. Dos milhões? Dos milhões, não. Há pelo menos um. Um que celebra fortemente. Pá, eu celebro desde que seja para beber alguma coisa para celebrar. Licor de merda. Acho que é a bebida ideal acho para que sim. Sim. Tenho ali. Acho alguém que seria ficou a bebida cama. Ideal. Sim, perdemos. Mas sim, seria a bebida cama. Ideal para beber no 25 de novembro, uma vez que no texto original era dedicada a esse grande líder comunista Vasco Gonçalves. O homem que disse que na Revolução não há neutros. Ou estão com a Revolução ou estão contra a Revolução. Por isso, claramente um homem calmo, sereno e progressista. É só isso. Estou aqui a tentar... Aqui a... Ah. Estamos com problemas técnicos. Para recuperar a câmara. Isso. Ora, está, voltar. Queria só mostrar um gato a dormir. Um gato? Não sei se está para perceber. Ele está a dormir assim? Tinha a cabeça virada para o chão. Apontada... Tipo que a testa no chão. Ah, ok. Estava engraçado, mas já acordou. Deixa eu ter. Sim, gatos na internet. Gatos, acho que gatos a ser gatos. Gatos na internet, acho que ganhávamos já meio dúzia de seguidores, mas pronto. Sim. Deu-lhe vontade. Já agora sigam-nos, se nos estão a ouvir. Não façam aquilo que andam a partilhar links todas as semanas. Sigam-nos que é para receber e-mails com spam. Também é bom. Sem dúvida. Vocês mas sim, não vamos ter guerra civil. Diz? Sabem muito spam. E há todos os dias boé da spam. Então agora do Temu, ai. Não fiquei vendido. Há uma vez caíram em algum esquema spam que fosse tão fidedigno que vocês achavam que era real. Eu tenho uma coisa agora, que é, eu tenho um e-mail diferente para cada sítio onde me registro. Já mesmo para saber quem é que anda está a vender os meus dados. E a cena mais interessante que eu apanhei foi o meu e-mail da Via CTT a ser utilizado na Segurança Social. A tentar entrar com o teu e-mail na Segurança Social? Não. Tipo, recebeu um e-mail da Segurança Social para o e-mail do Via CTT. Ou seja, a Via CTT deu o meu e-mail à Segurança Social. Foi compadrio. Ok, isso é uma cena engraçada. Mas eu tenho uma solução para isso. Eu simplesmente não vou ao meu e-mail. Cago para isso. Mas eu estou a dizer spam phishing, não é? Spam de... Ah, ok. Sim. Não, lá está. Cago para isso tudo. Cago. Epá, mando eu, como vocês acho que sabem, tenho um número espanhol. Sim. Vocês não sabem a paz que têm ter apenas um número português. Todas as semanas tenho um espanhol a ligar-me a querer me vender alguma coisa. Ah, mas aqui é igual. Epá, eu não recebo. Todas as semanas tenho... Eu recebo boas chamadas. Só que eu automaticamente o meu telefone, pronto, tu tens Android, tens. Vai bloqueando já os spams todos, ou identifica lá como spam. Mas é a mesma coisa. Todas as semanas tenho. Se calhar tinha o meu número espanhol pertencia a alguém que tinha escrito nos scams todos. Estou a receber por tabela. Numa dessas vezes tentei fazer perder tempo à pessoa que me estava a tentar vender alguma coisa. Podia-me vender era um site de compras de bitcoins. Era uma espanhola que estava na Holanda e eu fiz ia falar, ou seja, falava em português e ela falava em espanhol para lhe dar trabalho. É quase o mesmo. E ela quis? Normalmente ela quis, sim. Não. Normalmente as recusas só fala. Pronto. Teve para aí uma hora a falar comigo. Ela achou que te ia vender alguma coisa, é só isso. Achou que ia vender alguma coisa. E depois, na altura em que eu disse que talvez comprasse, ela passou-me para a colega dela que efetivamente ia-me vender a coisa que eles queriam vender. Quando eu comecei a dizer à colega dela que queria desligar, que estava com pouco tempo, o rei da mulher cobrou-me. Olha que a minha colega teve muito tempo para falar contigo, tens para isto agora. É assim, tu vês até aqui e agora queres tirar embora, está certo? Não é? Uma pessoa está aqui a elaborar um esquema para te foder e tu agora estás a querer chegar para trás só porque não tens tempo? Não, agora levas com o resto. Mais nada. Eu tenho, pronto, lá está, mais uma vez a minha experiência é um bocado diferente, que é eu nem a pessoas que eu conheço atendo, quanto mais a pessoas que eu não conheço. Exato. Basicamente é isso. É bem. Alright. Tem mais cenas? Passamos um bocadinho a política para a frente. Só diz lá. Temos sempre, falamos sempre. Ainda não falámos de jogos esta semana. Andei a jogar Road Rash. Road Rash? Qual deles? O do PC. Aliás, só conheço aquele. Ok, mas em 2000... Mas é recente ou é... Não, velho. Eu acho que... Ok. E daí que ia sair um... Com caçorretas. E, pá, para quem não sabe o que é o Road Rash, é um jogo de corridas de motos, mas são caçorretas. E na aquilo via é... Pública. Tudo... Na via pública. Na via pública, exatamente. Tem velhos a atravessar a passadeira, que dá para passar tem por cima. Chuis. Tem chuis. Tem caçada. Dá para dar castada, dá para dar pontapés. Eu tenho... Se quiserem jogar um dia, dá para jogar em rede. Jesus. Isso é interessante. Mas isso já foi um extra que alguém pôs. Por acaso tenho o Road Rash aí para a Mega Drive e engraçado que a descrição. É original, né? A descrição está em português. Fantástica. E oh. Fantástica. Opá, não sei, tipo, não sei o texto todo, mas tem lá uma parte que diz assim: velocidades alucinantes de 160 km/h. É, tipo, lembro-me desta passagem. Sim, sim, eu fui as definições, pá, isto é um jogo já antigo. Anos 90, nas definições aquilo tem lá a resolução por defeito que é 300 e qualquer coisa pixels e diz que dá para meter alta resolução de 600 pixels, 600. Mas gasta mais memória, portanto, não é para qualquer PC, não é para qualquer um, não é para qualquer um, é só para quem não está. Isso merecia uma versão remaster ou remaster. Eu tinha a ver que estavam a fazer qualquer coisa. Ah, pois, falando, não sei se falámos nisto há duas semanas, falámos da SEGA ir sim, Jet Set Radio e por aí fora. E o Golden Axe e o, yeah, e o Crazy Taxi. Yeah. Pronto, é assim. Eu basicamente sobre jogos mantenho-me no mesmo. Continuo a jogar Double Dragon, todo contente. E outro tipo de jogos? Vocês jogam jogos de tabuleiro? Por acaso, o que é que eu tenho aí? Tenho aí um jogo engraçado que é o Caravelas. Caravelas? Isso não é um jogo. Vinho. Não, é um jogo sobre os descobrimentos. Ok. Mas basicamente, não. Basicamente, tens que andar de ponto em ponto no mapa, né? Pelos sítios que os portugueses supostamente descobriram. Faz o triângulo dos cravos. Exato. Mas é transacionar bens, não é? Não é, não dá para transacionar escravos. Então, nessa altura, os escravos eram bens. Sim, pronto, também tens de pensar dentro do contexto histórico. Atenção. Não é analisar coisas jogo do século XVI à luz do século XXI. Pronto. Só disse. É um jogo engraçado. Quando vocês cá vierem, depois vamos jogar esse jogo. Vamos, sim, senhor, que eu quero. Fiquei. Estás a superar um bocadinho para o microfone. Estou excitado porque a premissa é muito boa. Não, parece-me ok. Quem eras tu? Eu andei a jogar esta semana. Como é que se chama? Público. Caro Público. O jogo de tabuleiro. Carcassonne. Carcassonne. Que é. Nem sei o que é aquilo, mas aquilo é, também é engraçado. Vais metendo cartas na mesa. É uma espécie de dominó, mas com um mapa. Tipo, sai peças jocalhas e tens que encaixar no mapa, mas só as que encaixam. Já sei, estive a jogar isso. E à medida que vais encaixando, vais conquistando castelos ou estradas. Ah, não, não é o mesmo jogo. Estava meio a. Era uma espécie de dominó, mas não, eu não ganhava nada nesse jogo. Só simplesmente tinha que desfazer das peças todas que eu começava. Ok, não, neste aqui vais metendo a peça e, por exemplo, metes uma peça que tem meio castelo. Podes meter lá a tua peça a dizer que queres ficar com o castelo. E aquele castelo, depois, quando tiver completo, é teu. Pareceu-me interessante. Ainda só joguei uma vez. Uma coisa engraçada é que existe uma comunidade ainda grande de jogadores de tabuleiro em Portugal. Sim, para jogar. Por exemplo, no Coimbra Shopping há uma loja que dedica-se praticamente só à venda. Eles têm outras coisas, mas a maioria dos produtos deles é jogos de tabuleiro. Eu já também lá vendem, também vendem Pokémon e Magic e não se fazem torneios de Pokémon e Magic e vendem Pops e não sei o quê, mas a maioria. É jogos de tabuleiro. Eu já testemunhei, já lá passei e testemunhei um momento de puro nerdismo em que estavam 3 ou 4 gajos sentados a uma mesa a jogar um jogo qualquer de tabuleiro com figuras e por aí afora, loucos, super embrulhados naquela merda. Eu olhei para aquilo e pensei: ok, é giro, é sim senhor, divirtam-se. E fui à minha vida. Eles costumam existe uma concentração, um encontro. Na Lourinhã Nacional e aquela porra mete muita gente. Estava lá muita gente, já fui este ano. Fiquei a saber que em Coimbra costuma haver encontros lá numa biblioteca qualquer, que eu agora não tenho de cabeça. Portanto, quem estiver por Coimbra pode tudo? Falar comigo. Jogam tudo, tá, pá, tem vários jogos. Podes levar o teu jogo de casa, se quiseres levar o teu jogo. Ou então jogas o que eles tiverem. Engraçado. Se alguém quiser saber onde é que é, podem me perguntar em privado, que eu vou tentar saber. Em Ponta Delgada, existe um café que... Existe um café, ponto. Existe um café. Existem vários cafés, mas existe um café chamado Game On, que, pá, entras lá, pagas 5€, peraí, é 2,5€ por uma hora ou 5€ por 3 horas e jogas os jogos todos que eles lá têm, que são bués. Bastantes. Conceito engraçado. Além disso, pagas a bebida à parte. A bebida e o que quiseres comer. Enfim. É justo. Não tem só os jogos de tabuleiro, já agora. Também tem PlayStation, Xbox, Switch, Nintendo, cenas. Isso aqui ia ter roleta, blackjack, por aí fora. Ah, se calhar podes levar de casa. Eles também jogam. Possivelmente. Ok. Sim. É possível. Uma roleta portátil. Quando se quiserem fazer o encontro nacional do Caruto, no Caruto com jogos de tabuleiro. A logística ia ser complicada. Para levar uma mesa para lá foi o que foi. Não, eu acho que o conceito do Caruto envolve apenas um baralho de 52 cartas, não, até menos. E jogar sueca. Acho que caralho, o Caruto. Sueca não é 52. Sueca. Não, porque não jogas com os 8, 9 nem 10. São 40, são 40. É, por aí, pois é isso. 40 a apanhar. Acho que a sueca encaixa-se melhor no conceito do Caruto. Sim, já jogava uma sueca. É, até imagino, tipo, velhos a jogar, copos de tinto lá no meio, sentados no Caruto, faz todo sentido. Sim. Tinto de garrafão, óbvio. Está vendido, cara. Eu estou indo. Pronto, e acho que nesta nota podemos mandar toda a gente para o caralho. É para mandar a gente para o caralho? Eu acho que sim. É. A tua parte de vocês todos e deles? Exatamente. Para o caralho. Tudo para o caralho. Para o caralho. Espera aí, não vão já que eu tenho que procurar aqui. Ah, sim, agora sim, para o caralho. Para o caralho.